Tous les livres sacrés tu nous rassures. Vers la même lumière d'où que nous venions. Par nos peuples, nos racines et nos cultures. L'avenir nous rendra-t-il à la raison? C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a todos. Esta é a emissão de Flashback. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar consigo, lado a lado consigo, até às 8 da noite. Este é o 133º dia do ano e faltam 232 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é o seguinte: a ânsia de poder não é originada na força, mas na fraqueza. É uma frase de Erich Fromm, que nasceu em 1900 e faleceu em 1980. Era um psicanalista alemão. Nada mal. Vamos para a música enquanto não se faz tarde. Um resto de abertura para um tema que eu adoro, de Salomon Burke, mas aqui sim interpretado por Marc Broussard. Cry to me, baby. See, you're all alone. And nobody calls you on the phone. Don't you feel like crying? But the smell of her perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Nada melhor do que começar este fim de tarde com este Cry to Me, uma canção de Solomon Burke, como eu tinha dito ainda há um bocado, mas é que assim, excelentemente bem interpretada por Mark Broussard, ou Mark Broussard, como queiram. Vamos continuar com a música que nós gostamos neste flashback, só com recordações, como é nosso apanágio aqui assim todos os sábados, e como é de valor, como é óbvio, como não poderia deixar de ser. E esta é lindíssima, Vaya con Dios. Há muito tempo que eu não ouvi isto. Mais uma grande recordação. What's a woman when a man? são 10 minutos das 6 da tarde. O meu nome é Carla Gamboa e este é o seu programa Flashback. Eu vou estar consigo até cerca das 20 horas para lhe dar o melhor da música, as melhores recordações de sempre. Porque, como dizia o outro, não é? Recordar é viver. E esta é mais uma grande, grande canção. Quem não se lembra deste tema de Adriano Celentano? Don't play that song for me. Ah, mas eu toco as músicas todas. Porque sei que você está desse lado a ouvir. Bom fim de tarde. bébé craqué. Je demande au téléphone qui arrive à me capoter. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. C'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas si Dieu furibond. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Adamouf, com este Mes mains sur tes hanches, qu'est-ce que c'est beau. Rádio Arc-en-Ciel em Orléans 96.2 FM, a transmitir para o mundo inteiro. Não se perca nas horas, são 18 horas e 18 minutos. Você sabia que este é o 130º dia, terceiro dia do ano? Atenção, o terceiro é muito importante aqui assim, que faltam 232 dias para o termo de 2023. E você sabia também que neste mesmo dia, mas em 2017, o Papa Francisco canoniza às 10 horas e 27 da manhã, em Fátima, os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. É verdade. E ainda também neste mesmo dia, em 2017, Portugal ganha pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção com Amar pelos Dois, que foi interpretada pelo Salvador Sobral. É verdade, já lá vão os aninhos, hein? Já foi em 2017. O tempo passa tão depressa. Quem também deixa muitas saudades, e já que estamos numa de recordações até às 8 da noite, é a nossa Rita Lix. Saudades que ela vai deixar, hein? Acredite. Sou fanzoca e esta é Flagra. Ao vivo e a cores. Voz incrível aos 70 anos de idade. E pronto, faleceu esta semana. Deixa saudades e uma grande carreira brilhantíssima atrás. Homenagem então a Rita Lee com este Flagra. Rita Lee. E é com grande tristeza, efetivamente, que nos despedimos desta grande artista, Rita Lee, que partiu deste mundo deixando um legado inestimável na música brasileira e internacional, dia 9 de maio de 2023. Como fã, pessoalmente, eu sei que a sua música e a sua personalidade sempre tiveram um lugar muito especial em todos os nossos corações e mentes. Em todo o caso, para nós que já somos um bocadinho mais avançados na idade, já dos anos 70, 60, hein? Rita Lee começou a sua carreira musical na década de 60 como parte do grupo icónico Os Mutantes, grupo que revolucionou a música brasileira com a sua fusão única de rock psicadélico e música popular brasileira. E em seguida ela iniciou uma carreira solo impressionante, lançando álbuns que a exploraram diferentes géneros musicais e temas, mas sempre com o seu estilo inimitável e com a sua voz super marcante. Ao longo da sua carreira, Rita Lee conquistou fãs por todo o mundo, como é óbvio, e o seu impacto na música brasileira é inegável. Ela foi uma pioneira, abrindo caminho para outras mulheres na indústria musical e desafiando as convenções de género e sexualidade numa época em que isso era muito raro. Ela foi uma inspiração para muitas pessoas dentro e fora da música. Embora Rita Lee tenha partido, o seu legado musical continuará vivo para sempre. As suas músicas continuarão a ser ouvidas e amadas por muitas gerações e a sua influência será sentida em toda a música brasileira. Rita Lee deixou um impacto duradouro em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la ou de serem tocados pela sua música, como é o meu caso. Eu sinto uma profunda tristeza com a sua partida, mas também um enorme respeito por tudo que ela conquistou em toda a sua carreira. Ela foi uma artista única e inesquecível e será sempre lembrada como uma lenda da música brasileira e da música internacional, como é óbvio. A todos os fãs da Rita Lee, um beijo no coração e estamos unidos na memória desta grande artista, celebrando a sua vida e a sua música. Vamos com certeza continuar a ouvir as suas canções e a compartilhar o seu legado com as gerações futuras para que nunca mais, nunca mais, Rita Lee seja esquecida. E para terminar esta singela homenagem, porque é mesmo uma singela homenagem, vamos ficar com Desculpa Huawei. Guerrilhas motivas. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Flashback, até às 18. Fiquem connosco, porque estão, sem dúvida nenhuma, na melhor das companhias. Mais uma recordação a saltar por aí, já imediatamente, e esta é altamente. Querem ouvir? Querem saber o que é? Então vamos lá, vejam lá se conhecem esta. Rock and roll, baby. Fun, fun, fun, the Beach Boys. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. He completely transformed since we last saw you here. What's the secret to your glow? I cut out boys who are bad for my health. No one gets the habit. Yeah. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. E assim nós vamos continuando lado a lado consigo até às 20 horas, como eu já lhe disse, ou seja, até às 8 da noite, hein? Se preferir assim. E queremos ainda informar que no dia 14 de maio de 2023, peregrinos ao encontro de Maria na Catedrale Santa Croix a Orléans. Portanto, venham com a vossa família e com os vossos amigos para estar em comunhão com os jovens de todo o mundo, com muita fé e com muita alegria. Seguir Cristo no caminho da santidade, seguindo Maria, sua serva. Je vais le dire aussi en français, c'est le 14 mai 2023. Venez en famille avec vos amis pour être en communion avec les jeunes du monde entier dans la foi et la joie. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Donc ça va être à 15h30 le chapelet récité ou terce récitale à 3h30 de tarde et à 4h de tarde, missa présidée pour Monsieur Jacques Blacard, au bishop d'Orléans. Procurar a paixão. Ah, e quero entender mais. Ah, Confina più di cuore solo Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Fique connosco, vamos estar por aqui até às 8 da noite. E para ouvir, fica Não Me Toca. Recordação para 2011, Anselmo Ralph. Deixa, sai, sai, basta, vai, vai, vai. Não Me Toca, viu? Vais para onde? Como? Pagamos hotel para ficarmos só nós os dois. É bom se não são patizonho não, José. Ah, bem assim. Não é bem assim o quê? Fica, amor. Estás a seguir para quê? São duas de seguida, ok? Portanto, fico para ouvir Não Me Toca de Anselmo Ralph e Fico Assim Sem Você de Adriana Calcanhoto. Até já! pra te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Horas e 57 minutos e estamos quase a chegar ao sinal horário das 19 horas, ou seja, das 7 da tarde, não é? Para quem preferir. Adriana Calvinhoto com Eu Fico Assim Sem Vocês. Ah, eu fico bem pior do que só assim sem você, muito sinceramente. Hoje vamos falar dos signos mais perigosos do zodíaco, segundo o FBI. Portanto, fique por aí com muita atenção para saber em que lugar, segundo o FBI, é que você está segundo o seu signo do zodíaco. É normal que quanto mais nós conhecemos determinada personalidade dos signos do zodíaco, mais nos sentimos tentados a classificá-los em suas características mais dominantes. Os leões são orgulhosos, os escorpiões são vingativos, os virginianos são metódicos e por aí adiante. Vejamos então quais são os signos mais perigosos do zodíaco. Diante desta determinação em primeira instância, muitas vezes somos equivocados em dizer quem são os signos mais perigosos, não são os preguiçosos. Os preguiçosos é para a semana que vem, se calhar. Do zodíaco, de facto, e esta é uma classificação que, de acordo com os dados do FBI, pode não coincidir em nada com aquilo que você imagina. Então, começamos pelo 12º lugar. O 12º lugar, que é o último lugar deles todos, está o signo de Gêmeos, o meu signo. Surpreso! Bom, é comum escutarmos que pessoas influenciadas sob o signo de Gêmeos são duas caras, ou têm duas caras, e que podem ser igualmente traiçoeiras e violentas, se assim desejarem. Pois não foi nada disso que esta investigação do FBI descobriu. O signo menos perigoso entre todos os 12 ganhou esta posição porque realmente não se importa o suficiente com alguém a ponto de matar ou ferir. Ups! Ter nas mãos sangue é a última coisa que o signo de Gêmeos quer na vida. Ao invés de matar, provavelmente faria mais sentido que o geminiano prefira aborrecer à morte as pessoas com a conversa, enquanto fala e fala e fala e fala e fala e fala ainda sem parar. Eu não sou assim, sou assim. Não sei. Em 11º lugar, o signo de Aquário. Pois é. O segundo signo mais inocente de todo o zodíaco, depois de Gêmeos, é o Aquariano. O Aquariano importa-se muito com a justiça e nutre um ego que dificilmente é esmagado por alguém. Não se sabe exatamente porquê, mas este signo de Aquário definitivamente não está entre os signos mais perigosos. Ou também é possível que eles simplesmente não se apeguem absolutamente a ninguém, uma vez que eles são extremamente inteligentes e não deixam evidências para trás. Ou seja, conseguem, se calhar, os aquarianos cometer o crime perfeito. E assim, pronto, eles não fazem, talvez por isto, parte desta estatística. Será? Será mesmo? Sabem como é que dizia o meu pai? A ver, vamos, como dizia o outro, não é? Estou consigo lado a lado, com o melhor da música, na melhor das rádios. Arc-en-Ciel, até às 8 da noite. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Para ouvir e gostar, nas ondas da Arc-en-Ciel, for non-blondes. What's up? Thank you. done to get up that great big hill of hope for our destination. Bom, e depois das Four Non Blondes, nós por aqui sim vamos continuar, como é óbvio, a falar dos signos mais perigosos do zodíaco. Portanto, já vimos que em 12º lugar temos o signo de Gêmeos, que não são nada perigosos porque de todas as maneiras, pelos vistos, não se importam com ninguém. Portanto, dá-lhes bem igual que sejam magoados ou não. Não sei se é bem assim. Em 11º lugar, o signo de Aquário, que também são completamente inocentes, mas isto é também porque, pelos vistos, não se apegam muito facilmente a ninguém e são tão inteligentes que são talvez até capazes de cometer o crime perfeito, portanto, nunca foram descobertos. E depois, em 10º lugar, temos, tcharam, o signo de Leão. Sim, o rei da selva é apenas um gatinho irritado quando falamos sobre cometer crimes. Afinal, os leões são pessoas que definem... Bom, os leões, os leoninos, não é? Bem, mas não são os leoninos sportinguistas, entenda-se. Tá, já estou a divagar, é melhor não. Afinal, os leoninos são pessoas que definitivamente preferem ficar longe de problemas. Neste... inquérito realizado pelo FBI, foi também mencionado que quando um leonino comete um crime, o mais provável é que ele vai atrair a atenção da polícia e da imprensa imediatamente. Tanto ele gosta dele mesmo. Em 9º lugar, signo de Libra. Libra é o quê? Balança, como é óbvio. Exatamente. Todos nós já sabemos que o signo simbolizado por uma balança é conhecido pela bondade, paciência e equilíbrio, mas eles cometem mais crimes que os improváveis leoninos, aquarianos e geminianos, o que até é estranho, não é? Bem, até mesmo a paciência deles tem limite, diga-se de passagem, não é? É provável que eles estejam todos tentados a ser violentos, bem violentos, quando alguém de outro tenta aproveitar-se de uma forma não muito saudável das boas intenções das pessoas de balança. E depois já sabemos todos também como é que se passa, não é? Os de signo de balança é um bocado... pesa para aqui, pesa para ali, epá, mas será que... Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM, en couleur, en couleur. São 19h08. Pride in the Name of Love, mais uma grande recordação a passar aqui assim nesta emissão do Flashback para o dia 13 de maio do ano da graça de 2023. Este é o 133º dia do ano. Faltam 232 dias para o termo de 2023. Vamos à música. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. In the Dark, Enola Gay. E que grande recordação. Já estou farta de cantar e de dançar aqui. Mesmo sozinha não faz mal. Não é grave, porque isto a gente faz a festa, atira as canas. Não, como é que é? Lança os foguetes e apanha as canas, não é? Isto porque assim nós fazemos tudo, não precisamos de muita ajuda na Arc-en-Ciel. Ora bem, vamos continuar, porque estamos hoje a falar dos signos, como é a nossa apanagem, não é? Todos os sábados falamos sobre os signos e de vez em quando decidimos trazer assim umas coisas bem diferentes. E hoje a diferença é que estamos a falar dos lados mais negros de cada signo, ou seja, os signos mais perigosos do zodíaco. E em nono lugar temos, em nono lugar temos Libra, como dissemos, ou seja, balança, não é? Como dissemos ainda há pouco, e vamos continuar esta nossa viagem. Em oitavo lugar temos o signo de Virgem, aqueles que são e serão até ao fim dos dias. Medianamente psicótico, mas altamente limpo, o virginiano é um assassino incomum. Aliás, nós devíamos ressaltar que o signo de Virgem é mais propenso a cometer roubos e fraudes do que propriamente assassinatos. Hein? E isto, mais uma vez eu volto a dizer, que é segundo um estudo feito pelo FBI, bem, já lá vão uns aninhos também, isto já foi feito em 2017, este estudo do FBI, mas isto é tão engraçado e acho que está sempre atual. Talvez aqui assim tenham mudado algumas coisas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, mas pronto. Oitavo lugar, então, Virgem. E em sétimo lugar, quem temos, quem temos? Atenção, atenção. Veja lá se descobres. Dona Carla. Senhora Dona Carla Lobão, que nos está a ouvir em Lyon. Aliás, acho que ela nem sequer é em Lyon que nos está a ouvir. Mas esta nossa ouvinte, ela já me vai dizer onde é que ela nos está a dizer exatamente. Em sétimo lugar temos o signo de peixes. Você pensa que os piscinianos são signos muito fofinhos, muito queridinhos? São. Aí é que você se engana. Nomes como John Wayne Gacy, Richard Ramirez e Aileen Wuornos são apenas alguns dos maiores serial killers da história e que tinham peixes como signo solar. Pois é, bebê. As pessoas nascidas sob a influência do signo de peixes costumam cometer atos múltiplos e reconhecidos por... como dizer isto? Por uma determinada particularidade, não é? Porque eles têm muita tendência para vícios. Ah, bom? Olá. Ok. Portanto, em sétimo lugar, o signo de peixes. Vamos voltar à música e depois eu já volto a dizer-vos quais é que estão os signos que estão em sexto e em quinto lugar. Ah, sim. A Carla Lobão está-nos a ouvir na terra do D'Artagnan. Alguém sabe qual é que é a terra do D'Artagnan? Aux. Pronto, está bem. Ok, vamos lá continuar, porque isto que está a dar mesmo são as recordações neste flashback para o dia 13 de maio de 2023. Weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Ah ouais, bienvenue sur Flashback. Jusqu'à 20h, meu nome é Carla Gamboa e eu vou acompanhá-lo entre francês e português, uma coisa assim. sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Nos nossos programas, bem-vindos então aqui assim também este fim de semana com o Flashback. O meu nome é Carla Gamboa, estou lá do lado consigo todos os sábados entre as 6 e as 8 da noite, com imenso prazer, com muito, muito gosto, e vou-lhe trazendo o melhor das recordações daquelas músicas que nos fazem vibrar e recordar, porque recordar é viver, não é? E hoje estamos aqui assim a falar acerca dos signos mais perigosos do zodíaco. Vou fazer um pequeno recapitulativo segundo os dados do FBI, um inquérito que eles fizeram, um estudo que eles fizeram sobre os signos mais perigosos do zodíaco. E então, em 12º lugar temos o signo de Gêmeos, em 11º lugar Aquário, em 10º lugar o signo de Leão, em 9º lugar o signo de Libra, ou seja, Balança, em 8º lugar o signo de Virgem, em 7º lugar o signo de Peixes. E agora vamos para o 6º e o 5º lugar. Em 6º lugar temos o signo de Capricórnio. Mesmo que os assassinos que tenham nascido sobre o signo de Capricórnio sejam poucos, o serial killer que assassinou o maior número de pessoas era capricorniano. É verdade. Apesar de eles serem conhecidos pelo seu respeito pelas leis e regras, a mim parece-me que os capricornianos não devem de ser tirados do sério, hein? Porque quando eles perdem a cabeça, cuidado. Os capricornianos não costumam ser assassinos, mas quando são, fazem um estrago por onde passam. Olá! Em 5º lugar, signo de Carneiro. Quem é carneiro e compartilha deste estereótipo irritadiço, louco e brilhante, hein, que eles gostam de uma boa briga, provavelmente não se está a ficar muito surpreendido com este 5º lugar. Hein? Diga lá se é verdade ou não. A raiva, nestes casos, é abrupta, ou seja, é assim rápida, vem do nada, mas não dura muito tempo. Se você conseguir irritar alguém do signo de carneiro, tenha a certeza que vai ter que se afastar dessa pessoa durante um espacinho de tempo, hein? Pelo menos até que o carneiro se acalme. Assim, eles irão esquecer porque é que ficaram tão irritados e tão danados consigo e depois fica tudo bem. Mas você tem mesmo é que meter um espacinho bom entre você e o signo de carneiros. Ah, pois é, bebê, não enerves um carneiro. Em francês, para continuar, esta é linda. Je te donne Goldman, bien sûr. Que j'imagine ce que je vois. Jacques Goldman. Intemporel, incrível, je te donne. Que ça fait du bien d'écouter ce genre de musique. São quase 7:30 da tarde, o que significa que estamos a entrar na reta final desta emissão de flashback para o dia 13 de maio de 2023. Mas estamos também a entrar na reta final, aqui assim, dos signos mais perigosos do zodíaco, segundo um estudo feito em 2017 pelo FBI. E vamos então entrar nos 4 primeiros lugares, aqueles assassinos puros, aquela loucura mesmo, assim, tipo, e para mim é grande surpresa, muito sinceramente, hein? Para mim é mesmo uma surpresa, não estava mesmo nada à espera. Em 4º lugar temos o signo de Touro. Sólido e centrado, mas a ira de Touro é intensa, pessoal, mas intensa. Entretanto, fraudes são muito mais comuns entre as pessoas de Touro do que assassinatos propriamente ditas. Elas gostam de ter luxo, fogo, e para ter luxo, pronto, o que é que a malta há de fazer? Trabalhar faz calos, não é? Como eu costumo dizer. É. Não estamos aqui sem dizer que todos os taurinos são assim, não é só porque você nasceu sob o signo de Touro que você vai roubar à direita à esquerda e que vai fazer umas fraudezinhas aqui e ali, ao Estado e tal e coisa, só para ter mais um guitezinho. Não, mas que você gosta das coisas bonitas, do bling-bling da vida, isso você não pode negar, não é? E em 3º lugar, sim, porque eu vou deixar o 2º e o 1º lugar, porque eu estou... Vai ser espantástico isto, acreditem, vai ser espantástico. Em 3º lugar temos o signo de Sagitário. Desculpem lá, eu sei que há sagitarianos a ouvir-nos, mas muito sinceramente não estou muito impressionada. Isto a mim não me espanta mesmo. Até estou espantada em não estar em 1º lugar. Conhecendo o top 3 dos signos mais perigosos, estamos a começar o top 3 dos signos mais perigosos com um signo de fogo. Sagitário era o signo de criminosos numa escala massiva. Portanto, estamos aqui sem falar de nomes como Ted Bundy, Stalin e, por exemplo, Pablo Escobar. Por supuesto, claro. Todos eles sagitarianos, tão queridos. E se é para fazer, eles procuram os crimes grandiosos. Eles assassinam em massa e depois auto-intitulam-se líderes. Ou mestres. Isto é um espetáculo. Vamos saber só um bocadinho mais aqui assim sobre o inferno astral de Sagitário. Vamos chamar assim, ok? Começar a perceber aqui assim um bocadinho também como é que é o inferno astral de Sagitário e qual é que é o signo que causa conflitos durante justamente com este signo. Portanto, como lidar com o inferno astral do signo de Sagitário? Porque o inferno astral do signo de Sagitário é nada mais nada menos do que Escorpião. É verdade, são dois signos muito intensos que normalmente, eles normalmente até se dão muito bem, porque ambos são muito cordiais. Mas, durante aquilo que nós chamamos de inferno astral de Sagitário, esta combinação pode ser perigosíssima. O super sincero sagitariano vai ferir o ego do Escorpião. O Escorpião é aquele tipo de signo que não leva desaforo para casa, não é? Portanto, vai ser difícil de evitar uma troca de insultos. A lealdade do sagitariano também vai estar em jogo e, como ele não gosta de se sentir preso, vai ficar irritado com o ciúme e possessividade do Escorpião, que toda a gente já sabe como é que é o signo de Escorpião, não é? O jeito livre e indomado, vamos dizer assim, do sagitariano vai fazer um face, assim, que vai bater de frente com o controlador Escorpião. Faíscas à vista, só pode. A paciência precisa de reinar nos dois lados para que estes dois signos preservem o amor ou a amizade durante o período de instabilidade do signo de Sagitário. Os sagitarianos são pessoas que sentem São muito individualistas, não é? Eles também são super sinceros, às vezes até demais. Gostam de conversar e gostam de debater os problemas até à exaustão, mas também gostam muito sinceramente, também gostam de fugir aos relacionamentos mais sérios. Está no ar de passarmos mais música, não é? Já estou para aqui assim a falar. Daqui a um bocado já não sei o que digo, nem, e pior do que isto tudo, nem sei o que digo, nem digo o que sei. Vamos passar a uma dedicatória. É justamente um pedido da nossa ouvinte Carla Lubão para o Vitinha, com beijinhos muito grandes, meu Vitinha, e também para a Kelly, esta minha da Kelly. Pronto, é em português, como convém, só poderia ser, não é? As coisas mais bonitas são feitas na língua portuguesa, como nós todos, que somos lindíssimos, ah, povo maravilhoso. Ana Carolina, ao vivo, la mia storia tragedita. Quem de nós dois? Quem de nós dois, diga lá. Sei lá, nem eu sei, quanto mais você. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, que estrada sem você é mais segura. Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso desde teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso, é. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse não cabe mais sermos somente amigos. Quando eu falo que eu já nem quero, atrás fica pelo avesso, meio na contramão. Enquanto diz que esqueço, eu não esqueci nada. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, se perder se sinto assim, é ruim demais. Lembranças, um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na sua vida. Procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós. Você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. Lembranças de um lugar seguro. Boa música sempre. Ana Carolina com Quem de Nós Dois, a pedido da Carla Lobão, com beijinhos muito grandes para o Vitinha, para o Vitor Lobão, diante do senhor. Beijinhos muito, muito grandes também da minha parte e um muito especial para a minha Kelinha e outro para o Lucas. Saudades, fogo, saudades. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM, en couleur. En couleur. Mais música em flashback, fiesta enorme, saltam do sangue, são os Dire Straits, oh yeah baby! You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double ball time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blow in that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, that an old guitar is all he can afford. When he gets up under the light to play his bass, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. E hoje as étoiles plein la tête vão direitinhas, direitinhas para os signos mais perigosos do zodíaco, segundo um estudo realizado em 2017 pelo FBI. Em 12º lugar temos Gêmeos, em 11º Aquário, em 10º Leão, em 9º Balança ou Libra, em 8º lugar temos o signo de Virgem, em 7º lugar o signo de Peixes, em 6º lugar o signo de Capricórnio, em 5º lugar o signo de Carneiro, em 4º lugar o signo de Touro e em 3º lugar temos o signo de Sagitário, que falámos ainda há pouco. Para o 2º lugar, tcharam, e agora só faltam dois signos mesmo, hein? Será que é o seu? Será? 2º lugar, Escorpião, ande. Diga lá a verdade. Você até já estava à espera que os escorpianos estivessem entre as primeiras posições. É ou não é? Só a fama deste signo, coitados. Devido à grande maioria dos serial killers terem nascido no mês de novembro, isto fez os segmentos entre Sagitário e Escorpião. Entretanto, os escorpianos ficam conhecidos por utilizarem métodos muito sádicos durante os crimes que cometem. Credo, que horror! E para primeiro lugar, isto porque já estamos a 10 minutos do sinal horário das 8 da noite, vou já deixar mesmo aqui assim o primeiro lugar, claro, o primeiro lugar, e isto, muito sinceramente, eu estou espantada, espanteia, caranguejo. O primeiro lugar pertence ao signo de Caranguejo. É o signo mais perigoso do zodíaco. É o cabeça de todos os maníacos. Ele é surpreendentemente o doce caranguejo. Como é que pode? Altamente passionais, emotivos. Eles são sedutores natos. Mas dá para deduzir a inclinação para crimes desta ordem, verdade ou não? Hein? De acordo com este inquérito do FBI, os caranguejos são os campeões em assassinatos motivados por ciúmes e na sua volatilidade emocional. Isto pode-lhes trazer bastantes problemas entre, por exemplo, assassinarem quem não devem. Eu não estou a dizer que às vezes até podemos assassinar quem devemos. Não era nada disso, absolutamente nada disso que eu estava a dizer. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans le programme. C'est le week-end, se hoje é o dia 13 de maio do ano da graça de 2023. Este é o 133º dia do ano e faltam 232 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje foi: a ânsia de poder não é originada na força, mas na fraqueza. Uma frase de Erich Fromm, que nasceu em 1900, faleceu em 1980 e era um psicanalista alemão. Por aqui sim, tempo para mais uma música antes das despedidas. Esta também é muito velhinha e é tão fecholas, é mesmo muito fecholas, para ouvir e gostar. Black Eyed Peas, só podia. Eles são espetaculares. Uau! Don't lie. Yeah! Atenção às mentiras, hã? Não minta. Não vale a pena esconder-se da realidade. A verdade é como o azeite. Vem sempre ao de cima. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. I'm leaving. Cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She's feeling like a fool, getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the past lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did this thing. And a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, no. And she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie. Still there's no turning back. I don't know why I lie and I lie. Still I don't know who I am. E pronto, entrada mesmo na reta final desta emissão de Flashback. O meu nome é Carla Gamboa e foi um enorme prazer estar lado a lado consigo durante estas 2 horas. É assim aos sábados, entre as 6 e as 8 da noite, com muitas recordações, um bocadinho de boa disposição. Quando nos dá para isso, também depende do tempo. E como os dias bonitos e o verão, o calor, se estão a aproximar a passos largos, e isto já cheira a férias, nada melhor que recordações bonitas. Por falar em recordações, e ainda estando a falar deste mesmo dia, 13 de maio, mas noutros anos, você sabia que em 1917, neste mesmo dia 13 de maio, foi o relato da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, segundo os pastores Lúcia, Jacinta e Francisco Marto? É verdade, hein? Já viu? E em 1934 foi a inauguração do monumento ao Marquês de Pombal em Lisboa. As coisas que eu sei, isto eu sei muita coisa, isto aqui assim é um espetáculo. Mas mesmo, para terminar, com chave de ouro. Com chave de ouro, como não poderia deixar de ser, neste mesmo dia, 13 de maio, mas no ano de 2017... Veja lá se lembra do que é que aconteceu. O Benfica sagra-se pela primeira vez na história tetracampeão português de futebol ao vencer em casa o Vitória de Guimarães por 5 a 0. Não é nada disso que eu estou a falar. O que eu lhe estou a dizer é que, ou o que eu estou a querer dizer para as minhas despedidas, é que neste mesmo dia 13 de maio de 2017, Portugal ganha pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção com o tema Amar pelos Dois, interpretado pelo jovem, lembra-se? Exatamente, Salvador Sobral. E é assim que eu me despeço hoje, ao som deste tema lindíssimo, balada maravilhosa, em português, para portugueses como convém. Do fundo do meu coração, passe um fim de semana excelente e uma ótima semana. Até sábado, se Deus quiseres. Se dia alguém por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti, só existir. pensando e sem nada pra dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quisesse não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Três, ronda 32 da Liga Portuguesa deste sábado 13 de maio, que teve mais dois jogos já realizados nesta ronda 32 do campeonato. O Desportivo de Chaves venceu o Paços de Ferreira por 2-0 e o Vizela empatou em casa sem qualquer golo com a equipa do Famalicão. Do futebol para o rally, vamos ao encontro do Jorge Alexandre Lopes conferir os detalhes do dia de hoje no Rally de Portugal. Boa tarde, falta um troço apenas em Lousada, uma super especial com muito pouco quilómetro, que não vai proporcionar grandes alterações ao que agora olhamos para a tabela de tempos e para a hierarquia. Foi um dia onde Kalle Rovanperä, o campeão do mundo, se separou de todos os seus adversários e, à entrada dessa última especial da segunda etapa, detém praticamente um minuto de vantagem em relação a Dani Sordo, 59 uh, segundos e 4 décimos para ser mais preciso. Tem o rally à sua mercê. Amanhã terá que fazer, depois do troço de hoje, mais 4 classificativas para carimbar uma segunda vitória consecutiva em Portugal e será a primeira vitória dele esta temporada, mas uma vitória que lhe proporcionará avançar a solo para a liderança do campeonato do mundo. Sordo, como disse, está a um minuto de Rovanperä no segundo lugar, tem 10 segundos de vantagem em relação ao seu colega de equipa Thierry Neuville, noutro Hyundai, que está na terceira posição. Lapi é o quarto, está a 2 segundos de Neuville, e Tanaka é o quinto, está a já mais de 1 minuto e 10 de Lapi e a 2.22 do líder da prova. A WRC2 é comandada por Oliver Solberg e, em relação aos melhores portugueses, é Armindo Araújo, que está a solo agora que Miguel Correia, o seu principal adversário no dia de hoje, acaba de abandonar na classificativa de Amarante. Amanhã, depois, teremos 4 classificativas, mas regressaremos antes do jogo do Sporting para então fecharmos as contas deste segundo dia do Vodafone Rally de Portugal. Fica combinado, Jorge Alexandre Lopes, com os destaques do Rally de Portugal deste dia de hoje. Ele volta, como ouvimos, à antena para olharmos para o dia de amanhã. nesta emissão especial de Desporto. Desporto. Antena 1. Lá por fora, confirmada essa derrota do Milan na casa do Spezia por 2-0. Semana difícil para a equipa de Milão. Depois de ter sido derrotada na Liga dos Campeões, acaba por perder com o Spezia, que está em zona de despromoção na Série A italiana. Na Alemanha, perto já do final, Dortmund 4, Borussia Mönchengladbach 0. Em Espanha, Villarreal 4, Atlético Bilbao 1. Recordo que estamos no intervalo do Portimonense 1, Benfica 3. Olhe para o handball, esse clássico que determina as contas do título, topo da tabela do Nacional de Handball. Já no segundo tempo, Porto 18, Sporting 20. É o resultado que se registra nesta altura. Voltamos à ronda 32 da Liga Portuguesa. Estava prometido o rescaldo dos jogos desta tarde. Começamos pelo Desportivo de Chaves 2, Passos de Ferreira 0. Vida complicada para a equipa Passense, que está em zona perigosa da tabela, acabou por perder em Trás-os-Montes. Mais folgado está o Desportivo de Chaves, está a um ponto do sexto lugar, que dá acesso às competições europeias. O treinador dos Flavienses, Vítor Campelos, acabou por lamentar o facto de a direção do clube ter optado por não fazer a inscrição nas provas da UEFA. Como é óbvio, estávamos todos esperançados que pudéssemos chegar mais acima e que nos qualificássemos para as competições europeias. Temos que perceber o lado da administração, que acha que nesta altura, em termos estruturais e para o clube, não era a melhor ideia. Agora, não vai ser por causa disso que não vamos deixar de lutar até ao fim para que possamos ficar o mais acima na tabela classificativa. É certo que hoje estamos a um ponto do Vitória, estamos a dois pontos do Arouca, ambas as equipas têm um jogo a menos, mas tudo vamos fazer para tentar ficar o mais acima possível na tabela classificativa, porque os jogadores também têm consciência que quanto mais acima ficarem, é bom para eles, é bom para o clube, é bom também para as famílias deles. Neste momento, o Desportivo de Chaves está no sétimo lugar, tem 46 pontos. No penúltimo está o Passos de Ferreira, tem 20 pontos, a equipa comandada por César Peixoto, que fala de um resultado amargo, esta derrota em Trás-os-Montes. Tivemos cá de tentar lutar pelos 3 pontos, sempre muito bem organizados, com os timings de pressão bem trabalhados, a roubar a bola e depois a criar bastantes jogadas de perigo e muitas lances em que nós podíamos ter feito golo logo no início. A segunda parte sabíamos que íamos ter que sofrer, íamos ter que nos fechar. Sabíamos que o Chaves ia jogar em casa e com a confiança que está ia carregar. Tentamos sair algumas vezes com algum perigo. Depois, com naturalidade, o Chaves acaba por construir o resultado. Acaba depois por ser justo, mas acho que 11 para 11 a minha equipa estava mais forte. Opinião de César Peixoto, depois dessa derrota em Trás-os-Montes frente ao Desportivo de Chaves por 2-0. No outro jogo desta tarde, Vizela e Famalicão empataram sem qualquer golo. O treinador da equipa da casa, Manuel Tulipa, diz que este resultado é justo. O resultado que não queríamos. Nós tínhamos a intenção de ganhar os 3 pontos. Este empate ajusta-se mais ou menos àquilo que se passou no jogo. Eu acho que Famalicão teve por cima na primeira parte, ou seja, mais seguro, mais confiante. Nós não tanto confiante com bola como normalmente somos, ou seja, já deixarmos o tempo passar e não conseguimos controlar o jogo com bola. A mesma opinião tem o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa. Atendendo, de facto, ao que se passou nos 90 minutos e depois da expulsão, o Vizela tomou conta do jogo, isso sim. Penso que o resultado acaba por ser justo, mas é importante, penso eu, que é importante realçar a qualidade do jogo. João Pedro Sousa, depois desse empate do Famalicão na casa do Vizela, 0-0 foi o resultado final. Vamos regressar a Portimão. Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2. O João Gonçalves cuida do som, a reportagem é do Marco Fernandes, Vítor Martins nos comentários, o relato do Paulo Sérgio, segunda parte para esse Portimonense 1, Benfica 3, aparentemente com Florentino no jogo. Nem mais, Florentino a receber ali as últimas instruções por parte de Roger Schmidt, vai levantar o árbitro a placa. Chiquinho. Exatamente. Vítor. Vamos lá então olhar para aquilo que pode ser a segunda parte com esta alteração. Saída de Chiquinho, entrada para o seu lugar de Florentino. No fundo é um reposicionar da equipa do Benfica do início da temporada. Sendo que agora há ali João Neves, não é? Mas Chiquinho também já está. Boa novidade. E que boa novidade para o Benfica, este jovem jogador. Muito bem também no melhor período do Benfica, com 2 remates para golo. Duas razões fortes para Chiquinho ser de jogo. Uma delas o Marco já anunciou. De facto tem amarelo e portanto não tem risco. E por outro lado, o Benfica já não precisa de tanta vertigem, está a ganhar por 3-1, precisa de equilíbrio defensivo e isso nada melhor do que com Florentino no jogo. E depois há uma terceira razão plausível para esta entrada. É a preparação, em minha opinião, de Florentino para o próximo jogo, se o Benfica, porventura, levar os 3 pontos aqui de Portimão. Tudo indica que sim, está a vencer por 3-1, pontapé livre já marcado, a bola está ali em João Neves, João Neves tirou um adversário de caminho, acabou por ser dobrado por Carlinhos e depois há ali falta de Morato sobre Carlinhos, pontapé livre para a equipa do Portimonense. É encostar o corpo Morato sobre Carlinhos e a impedir a progressão do camisola 7 do Portimonense. Paulo Sérgio a mandar os centrais da equipa do Algarve subirem para junto da grande área do Benfica. Lá está Carlinhos preparado para bater este pontapé livre. Carlinhos a chamar também SEC. Mais instruções a serem dadas ali por parte de um dos adjuntos de Paulo Sérgio. É SEC vai levantar, não faz a simulação. Bola batida, Carlinhos lá para dentro da grande área. Afasta depois Gonçalo Ramos. A bola vem ter com o Rafa. Rafa a deixar aqui no corredor, lado esquerdo. Lá está David Neres. Atira o adversário de caminho com toda a limpeza. Espetacular. Lá vai Neres em alta velocidade. A deixar depois para Grimaldo. A puxa para a linha de cabeceira. Tirou o cruz. Cruzamento, pode marcar o Benfica, atirou a Neres, o corte, ainda Neres, aparece ali Mofi, e Neres, Neres a conseguir manter a posse de bola, a deixar depois a João Mário lá do lado direito, a fazer a abertura, a bola vai ter, consegue o Benfica a entrar a todo o gasto e vai à beira de marcar, Marco. É, Gonçalo Ramos a tentar ali na grande área a assistir um colega da equipa, mas se ele deixa a bola passar por entre as pernas, ao segundo poste, estava ali completamente sozinho, parecia-me ser o João Mário que tinha tudo para faturar, mas a opção de Gonçalo Ramos não foi essa e o Benfica desperdiçou uma boa oportunidade para fazer o quarto gol na partida. Mas há ali qualquer coisa, o árbitro da partida estava a mandar esperar, agora sim, o lançamento já executado, a bola está em Neres, tirou o adversário de caminho, aparece ali Maurício a ganhar a segunda bola, evitou que a bola chegasse até Grimaldo, deixou atrás em Alemão levantar, a dar depois para o Cariello, a Cariello a meter no corredor central em Carlinhos para o Pedro. A Padrão em alta velocidade faz uma abertura para a direita. É para Iago Cariello. Lá vai o brasileiro. Está colado à linha lateral. Já está recomposta a defensiva do Benfica. Bola em Carlinhos. A puxa para a linha de cabeceira. Adiante e de vazia. Bola a perder-se. Passou o perigo para a baliza de Vlaco Dimos. É, tentava ganhar ali o espaço para efetuar o cruzamento. Mas adiantou em demasia ao esférico. Carlinhos, a bola perdeu-se pela linha de fundo. Ponta pé de baliza para o Benfica. Já executada. A bola está em Florentino. Vira ao flanco do ao jogo. O Neto aqui do lado esquerdo, a bola está em Grimaldo, faz um compasso, espera, vai jogando ali com o João Neves, a Grimaldo a jogar depois para trás para Morato, Morato vira ao jogo, mete dentro da sua grande área, depois ali António Silva, lá para lá direito para Ortenes, lá vai o norueguês Rastor, joga ali com o Gonçalo Ramos, vai buscar mais à frente, combina com o João Mário, Ortenes pode criar para a equipa do Benfica, pode meter velocidade no jogo, aparece ali o corte de Pedrão, mesmo assim a bola ainda vem aqui para o lado esquerdo para Grimaldo, lá está Grimaldo na meia esquerda, mete ali mais para o corredor central, é para Neres, Neres agora a fletir para o corredor esquerdo, tem ali Mufi, perto de si, a deixar em Rafa, Rafa para João Mário, João Mário para Rafa, olha que bem jogado João Mário, o remate, a defesa e vai ser gol, é golo! Agora, Marco. É, há um primeiro remate, parece-me ter sido o João Mário, a bola a sair com alguma força, mas há a figura de Kozuki Nakamura que tentou evitar o golo, só que deixou ali um enorme frango, a bola primeiro consegue evitar, mas depois a bola a passar-lhe por cima e na passada apareceu também o Rafa a encostar sobre a linha de golo para o fundo da baliza do Portimonense. Está feito o quarto golo para a equipa encarnada. Vamos ver se está mesmo, porque pode haver fora fora de jogo, não é? É à pele, mas muito sinceramente, pela imagem, parece-me ligeiramente a bota de Rafa em posição irregular. Mas é muito à pele, é muito difícil estar convicto daquilo que estou a dizer. Está fora de jogo. Fora de jogo. Está fora de jogo, pois. Pareceu-me de facto que Rafa, e não sei se Rafa tem necessidade de tocar na bola. Não sei se Nakamura iria defender o remate de João Mário, mas pareceu-me de facto que a bota de Rafa estava ligeiramente adiantada. Seja como for, não foi confirmado o golo. Estamos com 5 minutos, mais uns pauzinhos nesta segunda parte aqui em Portimão. Mantém-se o resultado do intervalo. A Portimonense 1, Benfica 3. Desporto, Antena 1. Lá por fora, Dortmund 4, Mönchengladbach 1, Villarreal 4, Atlético Bilbao 1. E no clássico de handball, um golo a separar Porto e Sporting. Porto 22, Sporting 23. O jogo está na segunda parte. Seja como for, Vítor Martins, a equipa do Benfica a entrar à procura de marcar rapidamente o quarto golo. Sim, o quarto golo sentenciado em definitivo a partida e poderá dar a benesse de Roger Schmidt poder salvaguardar aqui alguns jogadores, sobretudo Grimaldo, porque Ristich está a fazer exercícios de aquecimento, agora não sei se estará, mas logo a partir do minuto 20 foi a ativar. E, de facto, o Benfica entrou forte e há aqui uma nuance no processo defensivo do Portimonense. Paulo Sérgio promove aqui uma ligeira alteração. Filipe Relvas é central com Parque e com Alemão. É Sec que faz de lateral esquerdo quando a equipa recua para uma linha de 5 juntamente com o Mufi, e Pedrão é médio defensivo, portanto já não é central, tem liberdade para seguir na frente do ataque. 9 centímetros em posição irregular. Ariel, obrigado. Vítor Martins, comentador da Antena 1, nos estúdios da Antena 1. Bola virada aqui da esquerda lá para lá, direito para Orsnes, a recolher o norueguês. Passo longo ali para a desmarcação de Gonçalo Ramos, a conseguir chegar primeiro aqui Relvas, mas a bola a sobrar depois para o guardião Nakamura. Bola está em Pedrão para Nakamura ali a recolher de pé direito, a picar agora, a levantar lá para a esquerda, a recuperação por parte de João Mário. Bola para Florentino, faz uma abertura para a esquerda, bola em Rafa, dentro da grande área. Rafa soltou para Neres, vai marcar, atirou um corte e a defesa do guarda-redes Nakamura. A insistência ainda por parte da equipa do Benfica, estava ali Rafa a proteger a saída da bola. Ganha lançamento de linha lateral, a equipa encarnada, lançamento executado. A bola de Grimaldo para Neres. Neres ali rasteiro a deixar depois em Rafa. Está ali o João Neves. Passa em profundidade. Vai lá aparecer agora o alemão. A conseguir levar a melhor o central brasileiro. Ali a picar para Mufi. Recolhe o jogador marroquino. Devolve para alemão. Alemão está ali junto à linha final. A bater contra o corpo do seu adversário. Ainda apressa ali o Gonçalo Ramos. Tira o cruzamento, mas a bola vai para as mãos de Nakamura. Nakamura a deixar lá de lado esquerda, bola para Sec, lá vai o senegalês, tenta ir buscar mais à frente, aparece ali a Florentino a conseguir chegar primeiro, a levar a melhor sobre o seu adversário. A bola está em João Mário para Florentino, aparece uma locomotiva, lá vai o jogador português lá para o lado direito, a deixar depois no corredor central, a bola vem para Neres, lá está o brasileiro a virar mais para a meia esquerda, a bola para Grimaldo, vai em zero, o remate, atirou, é defesa de Nakamura, a puxar a culatra atrás agora Grimaldo, e Nakamura responder com uma boa defesa. É, a brilhar agora o guardião japonês do Portimonense. Há pouco tinha ficado mal na fotografia, valeu o vídeo-árbitro ter invalidado esse golo por posição irregular. Na jogada quase a seguir, ele repõe mal o esférico e a finalização de Neres só não dá golo, porque Kozuki Nakamura o conseguiu evitar, e agora finalmente então a brilhar para o Portimonense. O guardião da equipa algarvia, remate fortíssimo de Grimaldo, do camisola 3 do Benfica, com o pé esquerdo, remate forte à entrada da área do Portimonense para uma brilhante intervenção de Kozuki Nakamura a evitar o quarto gol do Benfica. Há pouco foi a vez de Gonçalo Ramos aparecer ali ao primeiro posto a fazer um toquezinho subtil, a bola a sair pela linha final, a bola já está à posição da equipa do Benfica. Grimaldo ali em luta com o Mufi, a jogar depois com Morato, brasileiro, a tirar dali o perigo, insiste. Resiste ainda a equipa do Portimonense, mas ganha a posse de bola ao Benfica. Vai descendo aqui para o lado esquerdo em alta velocidade. Neres aparece ali, o corte agora de alemão a tocar a bola para a linha lateral. Lançamento para a equipa do Benfica. É mais ou menos o meio do meio campo defendido pela equipa do Portimonense nesta segunda parte. A Portimonense a jogar em direção a sul. O Benfica em direção a norte. Em direção à capital. A bola está em Carlinhos. Carlinhos a dar para trás para Padrão. Padrão para Maurício. Arruma a casa à equipa do Portimonense. A deixa em relvas lá do lado esquerdo. Bola para a Sec. A Sec em profundidade. Aparece ali o Hortens a levar a melhor. Dá um toquezinho. Bola para António Silva. Lá está o homem de Penalva do Castelo. Ali a jogar com o norueguês. A combinar com o Florentino. A Florentino a perder. Atenção. Lá vai o Portimonense. A bola estava ali em Gonzalez. A Gonzalez a deixar depois em Sec. Sec dá para trás para o Felipe Relvas. E este mais para trás. 10 minutos nesta segunda parte já ficaram pelo caminho. Faltam 35. O Benfica está a ganhar em Portimão por 3 bolas a 1. Resultado construído na primeira parte. A bola está na Nakamura. Nakamura fora da sua grande área. Vai despachar ali de pé direito. Bola viajando pelo ar, caindo já de junto de Mufi. Deu-lhe de cabeça. Depois o corte foi de Morato. A recuperação dos homens do Benfica. Está ali agora o Florentino. Levou a melhor depois o Cariello. A Cariello para Gonzalez. Gonzalez dá para o Felipe Relvas. Este a meter depois para Maurício. Maurício para Carlinhos. Adiantou para Cariello. Aparece ali em luta com o adversário. E a bola depois a sobrar para o guarda-redes. Vlacodimos. É, sem grande perigo para o último reduto encarnado. Vlacodimos com muita atenção na jogada a ganhar ali o ressalto. A bola a sobrar para o guardião do Benfica que já repôs em jogo. Já sim senhor, e o Benfica tenta sair do seu meio campo ali por intermédio de Rafa. Rafa a arrumar a casa, a deixar depois em João Neves. A João Neves a fazer uma abertura para a esquerda. Passo rasteiro ali para a desmarcação de Neres. Está junto à grande área do Portimonense. Lá está Neres, liberto de adversários. Agora aparece ali o alemão. Tentou dar de primeira, o corte foi de Padrão. Lá vem o brasileiro, o autor do gol do Portimonense, passo longo, falta de Morato a impedir que Iago Cariello se desmarcasse. Aparecia agora a luta greco-romana e a pontapé livre para a equipa do Algarve. É, e no banco do Portimonense pedia-se cartão amarelo para o central do Benfica, Morato, mas se não foi mostrado, o cartão está no bolso de Artur Soares Dias. E Artur Soares Dias está ali a aconselhar calma, Morato. O que se pede, em minha opinião, no banco do Portimonense é alterar. E alterar passa, pela, em minha opinião, pelo recuo novamente do Padrão para central, retirar Alemão do jogo e lançar Rui Gomes no jogo. Precisa claramente de ter mais, precisa ter mais gente na frente, precisa ter mais gente capaz de furar a muralha defensiva do Benfica, precisa ter mais esclarecimento também na primeira fase de construção. Não é Padrão que vai dar certamente como médio defensivo e Alemão parece-me em sub-rendimento claramente no jogo. A bola está em Maurício, ali o corte de Florentino, aparece João Neves a deixar aqui do lado esquerdo em Grimaldo, dentro da sua grande área, ali a picar para Neres, Neres a ganhar, Neres a fazer a falta sobre o Mufi, pontapé livre para o Portimonense. É, Neres a tocar na cara de Mufi. Fica também a pedir o cartão amarelo para o jogador do Benfica. Ali já marcado, Carlinhos dá para trás, deu ali para Alemão, a bola já está em Felipe Relvas, a virar o flanco ao jogo, a meter da esquerda para a direita, para dar para Mufi, a Mufi dá para Carlinhos, Carlinhos pode tirar o cruzamento, é o que acontece, corta ali de Morato, a bola vai já para Grimaldo, sai a jogar a equipa do Benfica, aparece agora ali o Parque, a Parque em alta velocidade, atenção, a bola está em João Mário, a João Mário faz uma abertura lá para o lado direito para Orsens, ainda o Parque anda ali de um lado para o outro, bola agora para Gonçalo Ramos. Oi, Felipe Relvas ali a ter uma entrada de facto complicada sobre Gonçalo Ramos, mas o cartão fica no bolso de Artur Soares Dias. Eu não sei, o Filipe Relvas protestou mais com o Gonçalo Ramos do que com o próprio árbitro da partida pelo facto de ter assinalado a falta. Não é entender, falta, ponto. No entender de há, ali um ligeiro toque, há ali um ligeiro toque nas costas com o braço e portanto há falta. Livre já marcado, a bola está atrás em António Silva, vem caminhando António Silva, tem umas botas cor de laranja, hoje a cor de laranja é a cor predominante nas botas dos jogadores do Benfica. A bola já para a Florentino, vai ali combinando com Neres, a Florentino a aparecer, a fazer a abertura para a esquerda, a bola para Rafa, Rafa mete lá dentro da grande área, o corte ali de qualquer maneira de Parque. A bola vem sobrando ainda para o Grimaldo, deixa em Rafa, Rafa de primeira a meter depois para Florentino, a Florentino a mudar o flanco ao jogo, da esquerda para a direita, a bola está ali em Hortens, lá vai vai o jogador norueguês, tem um adversário de caminho, sentou depois Maurício, a bola está em Florentino outra vez, lá está Florentino, uma volta sobre si próprio, ainda deixou à esquerda em Neres, a Neres a encostar tudo à esquerda, a bola está em Grimaldo para Neres, Neres para Grimaldo, joga-se à esquerda do ataque do Benfica, a bola vem ali para Florentino, aparece também Iago Cariello ali a tentar ficar o senhor da situação, passa ali a acontecer agora de Florentino, toda a gente a desviar-se, a bola a segurar para o guarda-redes Nakamura. Lá está Nakamura na zona limite da sua grande área, preparado para despachar a bola para a sua frente de ataque, não prefere com as mãos deixar em Filipe Galvas lá do lado esquerdo, adiantou já para Seca, a Seca meter ali mais no corredor central em Maurício, dá para trás para Filipe Galvas, a Filipe Galvas ali a pisar na bola, a deixar depois em Parque, a Parque a virar o flanco ao jogo, a meter para Alemão. Um quarto de hora da prenda, segunda parte, mantém-se o resultado com que chegamos ao intervalo, o Benfica está a ganhar em Portimão por 3-1. Ataca a equipa do Benfica aqui do lado esquerdo, a bola está em Neres, a Neres vai ali trabalhando, mete no corredor central, recuperação ali de Maurício, leva ao melhor o jogador brasileiro, a passo longo, atenção é para a desmarcação de Yoni González, mas havia fora de jogo, assinalado ao colombiano da equipa do Algarve. Estava adiantado em relação ao último homem do Benfica, Paulo Sérgio, manda agora para aquecimento mais três jogadores, são eles o Paulo Estrela, também o Atará e também Diaby. Vítor Martins, é verdade que um gol do Portimonense pode, enfim, relançar a discussão pela partida, mas que me parece que está bastante controlado pelo Benfica, ai parece-me. Sim, não sendo tão incisivo e acutilante como foi no primeiro quarto de hora, consegue neste segundo período, na segunda parte, melhor dizendo, no primeiro quarto de hora, controlar quase todas as operações ofensivas do Portimonense e aproximar-se muitas vezes do último terço com perigo e com situações para poder concretizá-las. De facto, o Portimonense tem demonstrado nesta segunda parte uma inoperância ofensiva muito grande, algo que não demonstrou na primeira parte, sobretudo na meia hora final. Benfica parece uma equipa tranquila, mais tranquila agora. O terceiro golo veio dar alguma tranquilidade ao Benfica e sabendo que falta um pouco mais de meia hora para o jogo acabar, a ansiedade vai baixando. E é claramente uma equipa que controla o jogo, domina-o em absoluto, joga principalmente em meio campo contrário e, portanto, está confortável. O Portimonense nesta segunda parte ainda não conseguiu ferir o Benfica, não conseguiu intranquilizar a equipa encarnada e, por isso, o jogo está a correr de feição. Mas, como dizes, Paulo, um golo do Portimonense pode fazer com que tudo se inverta, cresce o Portimonense e pode mingar o Benfica. Já esta tarde estivemos em Chaves, estivemos em Vizela, estamos em Portimão. A partir das 8:30 da noite vamos estar a acompanhar o Sporting Marítimo na continuação deste show de bola. Antena 1 em simultâneo com a RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e dezenas de rádios que em todo o mundo se ligam ao som da Rádio Pública Portuguesa. Lá vai o Benfica, António Silva ali pelo lado direito, deixou depois já no meio campo contrário em João Mário, baixou para o relvado João Mário, tirou um adversário de caminho, aproxima-se da grande área, passa ali a acontecer Gonçalo Ramos, cruzamento atrasado, corte de Alemão na altura certa, a bola vai já para Sec, tem ali terreno livre à sua frente para correr, a prefere combinar com Maurício, a deixa depois em Sec, agora a fazer um compasso de espera, lá está a bola, tornou em Carlinhos, a Carlinhos vem caminhando, faz uma abertura para o lado direito, a bola ficou aqui no marroquino Mufi, lá está a Mufi a fazer um compasso de espera, a tirar um adversário do caminho, mas depois a dar de forma recuada. Preparam-se duas alterações na equipa do Portimonense. Pedro Estrela está preparado para entrar. Também Lucas para entrar. Lucas Ventura com o camisa 25. A bola está em Maurício. Parece-me ser uma das opções para sair. Maurício está exausto. A bola a sobrar agora para o guarda-redes Nakamura. Lá está Nakamura dentro da meia-lua. Ali a despachar para a sua frente e ataque. Bola caindo junto de Grimaldo. Afasta Grimaldo de pé direito, a bola vai já para Neres, Neres dá ali para trás, dá na direção de João Neves, a João Neves passa ali por Mofo e vai para o chão à falta do capitão do Portimonense, ponta pé livre à saída do meio campo do Benfica. E agora então as duas alterações na equipa de Portimão. Duas não, três, conta com mais uma. Exatamente, é Sérgio Conceição que vai entrar também no Portimonense. Juntamente com esses dois jogadores que referiste há pouco, o Lucas Ventura e também o Paulo Estrela. Mas ainda não é para já é para talvez a próxima paragem na partida. É, assim que o jogo parar, vamos ter três alterações na equipa do Portimonense. A bola vai sobrando ali para Padrão a dar de forma recuada na direção de Nakamura. Nakamura à saída da sua pequena área, a meter lado esquerdo em seca. A bola vai sobrando ainda para o Ioni Gonzalez. Tem que vir ao seu meio campo para ficar-se posse de bola. A jogar depois com o Filipe Relvas. O Filipe Relvas a sair ali bem na triangulação. Lá está o Filipe Relvas a deixar depois à disposição de Sec. A Sec que vai ali caminhando, tirou o cruzamento. Foi tanta força neste cruzamento de Sec do lado esquerdo. A bola vem saindo pela linha final. Pontapé de baliza para a equipa do Benfica. Marcado de imediato. A bola está em Florentino. A Florentino adiantou, meteu para Rafa. Rafa vai convidando dentro do grande círculo. Aparece o lugar ali Gonçalo Ramos. A Gonçalo Ramos a meter aqui do lado esquerdo. Bola para Grimaldo. A Grimaldo dá para trás para João Neves. De volta para Grimaldo à esquerda. Adiantou já no meio campo contrário. Vai ali recolhendo David Neres. Deixa na ala em Gonçalo Ramos. A bola para David Neres. A puxa para a linha de cabeceira. Tem Pedrão à sua frente. Está ali o David Neres. Ainda mais para trás. Na direção de Grimaldo. Grimaldo à procura de um companheiro liberto de adversários. A deixar agora em Florentino. A Florentino aumenta de velocidade. Lateraliza. Dá para Grimaldo. Faz um combate de espera. Tem um adversário à sua frente. Neres. E Neres vai agora conseguir ganhar. Vai para a linha de cabeceira. Entrou na grande área. Lado esquerdo. Faz cruzamento atrasado. João Mário. Prensado. Corte. Estava em boa posição João Mário para tentar faturar. Agora é a vez de João Neves. Fazer ali falta. Vai para o seu jogador do Portimonense. E os adeptos do Benfica ficam à beira de um ataque de Nero. É, com muitos protestos da bancada pela falta assinalada por Artur Soares Dias, mas quem não protestou foi precisamente o autor da falta, João Neves. As três alterações então agora no Portimonense. Pedrão é o primeiro. Exatamente, o primeiro a sair então, camisola 44 do Portimonense. Mufi também vai sair, porque já tem a braçadeira de capitão a passar ali para o Carlinhos. Carlinhos. Portanto, Pedrão e Carlinhos. Carlinhos. Não, Mufi fica em campo. É, Mufi fica em campo, exatamente. Carlinhos também a sair. Não, Mufi. Mufi também sair, se vem embora. Sim, faz todo sentido. E a braçadeira de capitão, deixa-me só dizer, Vitor, é para o Paulo Estrela, exatamente. Não, o Mufi fazia todo sentido, não faria sentido nenhum o Sérgio Conceição entrar. O menos conceituado dos Conceição, filho também de Sérgio Conceição, mas menos conceituado que Francisco e Rodrigo, que já jogaram em equipas grandes. Portanto, neste caso, o Mufi dá o lugar a Sérgio Conceição. Pedrão, que estava a jogar como médio defensivo, vai agora o lugar ser ocupado por Pedro Estrela, com mais qualidade, como eu dizia, porque parecia claro, evidente que o Portimonense precisava de mais qualidade na primeira fase de construção. Padrão também já tinha um amarelo e, obviamente, que a outra troca também é direta. Lucas Ventura por Carlinhos, que também esteve muito ausente neste jogo e, portanto, quer pelo menos Paulo Sérgio criar dinâmicas diferentes na sua primeira fase, no duplo pivô, não tanto na consistência defensiva, porque provavelmente seria mais assegurada por Carlinhos e Pedrão, mas sobretudo pela qualidade de passe e de transporte de bola na primeira fase. Há uma coisa que é certa, depois do Conselho de Ministros de ontem ter proibido a possibilidade de fumar numa série de locais, há quem não já hoje decida não fumar, porque entregaram dois isqueiros a Artur Soares Dias, que agora os entregou ao delegado da Liga. Também não fazem falta nenhuma fumar, pois não, Marco? Efetivamente assim foi. Dois isqueiros que atiraram da bancada, terá sido o árbitro assistente o primeiro a apanhá-los do relvado, entregou-os a Artur Soares Dias e este encaminhou-se até ali à linha do meio campo, fora das quatro linhas, e entregou os dois isqueiros ao delegado da Liga à partida. Assim é que é bonito, porque já estão a cumprir as deliberações do Conselho de Ministros. Vlaco Dimos a despachar a bola para a sua frente de ataque, a cair ali junto de Gonçalo Ramos, ganhou de cabeça, dá para Rafa, tenta combinar o corte de Sérgio Conceição, bola pela linha lateral, é lançamento para a equipa do Benfica à esquerda do seu ataque. É David Neres para o lançamento lateral, mas também lá vai o Grimaldo. Sérgio Conceição entrega mesmo a bola a Grimaldo. É lançamento para o Benfica, lado esquerdo, enfiamento da área do Portimonense. A bola está em Grimaldo, foi ele que fez o lançamento, combinou ali com David Neres, depois Sérgio Conceição a tocar a bola pela linha lateral, lançamento já perto, muito perto da grande área do Portimonense. A bola está em Grimaldo, Grimaldo a puxar a bola para a linha de cabeceira, está ali apartado por Maurício e tirou com o cruzamento. A bola a sobrar depois para um dos centrais da equipa do Algarve, despejar de qualquer maneira. E a bola a sair mais uns metros mais à frente. Lá está o lançamento já executado, o lançamento para a equipa do Benfica, aqui à esquerda outra vez, Grimaldo, a Grimaldo a combinar ali com Gonçalo Ramos, a bola vai já para o João Mário, não consegue entrar ali na última zona do Portimonense. A bola do lado direito em Ortenes, Ortenes para João Mário, a João Mário dá para Ortenes, os adeptos do Benfica não se calam um instante, a bola está em Ortenes, a deixar depois em João Mário, a João Mário dá para Florentino, tenta entrar ali para o lado direito, a bola vem para trás para António Silva. António Silva tem um adversário ali à sua frente que é o Gonzalez. Também Cariello. A bola ainda mais para trás para Morato. Morato a deixar depois em João Neves, que acabou por baixar lá para o lado direito. Lá vai o jovem João Neves a entrar no meio campo contrário. Lateraliza, meteu já na direção de João Mário. Corta depois de Felipe Galvas. E ainda há insistência de... Ainda há insistência por parte de João Neves. Ganha lançamento da linha lateral e deixa os adeptos do Benfica muito satisfeitos. Está em grande forma este jogador do Benfica, este jovem jogador do Benfica que apenas em setembro irá fazer 19 anos. Não me levem a mal, mas é minha Vítor Martins, muito semelhante a forma de jogar a João, ao homem do Wolverhampton, ajuda-me. Ao Ruben Neves? Não, ao outro lado. João Moutinho. Aquilo, ah, sim. Vamos tem semelhanças até na estatura. E sobretudo na capacidade física, que sendo um jogador com 1,74m, portanto com o centro de gravidade baixo, é um jogador muito forte na sua posição, muita qualidade com posse, quer no passe, quer no transporte, e sobretudo um jogador de garra, de raça. Claramente corre, não para um minuto, é verdade que tem 18 anos, também alguma irreverência, mas já mostra muita maturidade, sobretudo quando tem bola e no posicionamento tático. É um jogador que não se desequilibra taticamente, e de facto com muitas semelhanças a João Matinho, tens razão. E mais um pontapé de canto para a equipa do Benfica. Do lado direito apareceu ali Parque a ceder pontapé de canto. Para lá se encaminha David Neres. Já lá está também o João Mário. Números oficiais, Paulo, estão neste final de tarde no Portimão Estádio. 4.404 espectadores, ou seja, não é a melhor assistência da temporada no Portimão Estádio. A melhor assistência vai então ser a do jogo diante do Sporting, em que estiveram aqui 4.474 espectadores, ou seja, mais 70 espectadores do que na partida de hoje. Só de pensar que na Liga 3 houve jogos com 20 e tal mil espectadores, e na semana passada um jogo de uma equipa que até desceu ao Campeonato de Portugal com mais de 12.500, dá vontade de facto de pensar qual o caminho que o futebol português pretende. Pontapé de canto à esquerda, lá está preparado para tirar este cruzamento Grimaldo. Mais um pontapé de canto para a equipa encarnada. A bola levantada, atenção, quem aparece para o desvio? Ninguém, a bola vai para Maurício. Maurício pode lançar o contragolpe da formação do Algarve. Cariello vai descendo aqui para o lado direito, a demorar uma eternidade a recuperação de João Mário. Primeiro foi Grimaldo, depois João Mário a jogar ali com o Vlaco Adimos. A Vlaco Adimos a deixar em Ortenes. Ortenes vem ali caminhando, deixa depois em Florentino. A Florentino para João Neves. João Neves para Florentino, dá para trás para Morato. Morato a deixar aqui no corredor em Florentino, faz um combate de espera, joga depois ali para o corredor central para João Neves. A João Neves adiantou para Rafa, deixa em Florentino. A Florentino a desmarcar agora, ao ver bem a desmarcação ali de Grimaldo. O passo feito, bola vai para Alemão. Alemão dá ali para trás para o Estrela. A Estrela a meter na sua frente de ataque. A bola está em Morato. Morato tira um adversário de caminho, lateraliza para o Neres. Oi, toque de habilidade também de Rafa, bola para Grimaldo, faz um combate de espera, fica senhor da situação, a equipa do Benfica vai para Rafa, Rafa a combinar depois com o Gonçalo Ramos. João Mário dentro da grande área, aqui sobre o lado esquerdo, ele saltar ali para Grimaldo, ele vinha seco de qualquer maneira, à geneira, a bola está em Orsnes, tenta puxar a bola para a linha de cabeceira, lá está o Norueguês tentar ali à primeira, à segunda não conseguiu, dá de forma recuada para o João Neves, a João Neves a deixar outra vez em Orsnes, Orsnes prefere combinar com o João Neves. Ali junto ao bico da grande área aparece ali o Rafa. A Rafa mete já para Ortens. A João Neves vai para o chão norueguês. João Neves e o seco O SEC agora fez-lhe uma placagem ao futebol americano. É mesmo sobre a face lateral da grande área. Ponta, pé livre e cartão amarelo para o senegalês. Depois do livre, vamos ao Valado. Amarelado pelo árbitro Artur Soares Dias e é uma falta ali já muito próximo da linha lateral da grande área do Portimonense, lado direito do ataque do Benfica, talvez menos de um metro da linha da grande área. É um livre muito perigoso para a baliza de Kosuke Nakamura. Está lá um pé esquerdo, um pé canhoto de Grimaldo, aproxima-se também Orsnes. Vamos ver o que vai acontecer. Grimaldo é ele que está ali de mãos nas ancas, uma mini barreira por parte de dois homens da equipa de Portimão. González e também Seken. Lá está Grimaldo a tirar as medidas à bola. Acredito que vai atirar direto, vai bater, bateu, a defesa foi direto, sim senhora, na recarga aparece ali o remate de João Neves para as nuvens. Passou o perigo aqui em Portimão, numa altura em que estamos com meia hora desta segunda parte. Resultado Portimonense 1, Benfica 3. Desporto, Antena 1. Às 8:30 da noite em Alvalade, o Sporting vai receber o Marítimo. Vamos ao estádio José Alvalade, contacto com o jornalista João Correia, para conhecermos as escolhas iniciais das duas equipas, no caso de Ruben Amorim e também José Gomes. E desde já com a nota de que Youssef Chermiti fica de fora das escolhas de Ruben Amorim, está com uma lombalgia o jovem avançado do Sporting e por isso não conta nas escolhas de Ruben Amorim. O Sporting no quarto lugar, a saber que não pode perder pontos na luta pela Liga dos Campeões, vai a jogo com Adana Baliza à defesa para Diomande, Coates e Mateus Reis, Bellerin na ala direita e será Artur na ala esquerda com Nuno Santos a ser remetido para o banco de suplentes. No meio campo continuam as surpresas, o Garte e Pote fazem dupla no centro do terreno, com Morita também a ficar para outras opções. Trincão, Edwards e Paulinho serão a tripla de ataque escolhida pelo treinador do Sporting, que no banco terá Franco Israel, já falámos de Morita e de Nuno Santos, também Neto, Rochinha, Fataú, Gonçalo Inácio, Ricardo Gaio e também Essugo. Do lado do Marítimo, 16º classificado na tabela e com a nota, se perder hoje na segunda-feira, consoante o resultado do Estoril, pode ficar com a manutenção já perdida nesta época 2022-2023 e com o play-off em melhor cenário para a turma insular. José Gomes traz a jogo Marcelo Carné na baliza, a defesa a três como se suspeitava, com Zainadina, Mosquera e também René Santos, Paulinho Mota do lado direito e Vítor Costa do lado esquerdo. Dupla no meio campo para João Afonso e Diogo Mendes, sem ponta de lança definido. Os Leões do Almirante Reis jogam com Vidigal, Chadas e Félix Correia na frente de ataque. Macaridze é o guarda-redes suplente, Wink, Mateus, Val, Pablo Moreno, Ramírez, Edgar Costa, Brian e também China ficam no banco para outras opções. Jogo da jornada 32, as portas abriram às 7 da tarde, estádio ainda muito vazio. O apito inicial às 8:30 da noite será dado pelo árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, Tiago Martins. Em cima da hora, aqui temos as equipas iniciais desse Sporting Marítimo, que arranca às 8:30 da noite, aqui com o jornalista João Correia. Ele vai estar na reportagem deste encontro, que vai ter relato do Nuno Matos. Lá por fora, na Alemanha, já terminou o último jogo do dia da Bundesliga. O Dortmund goleou o Borussia Mönchengladbach por 5-2, mantém a perseguição ao Bayern de Munique. Também terminou em Espanha, Villarreal 5, Atlético Bilbao 1. E terminou no play-off do Nacional do Futsal. O Braga foi a casa do fundão vencer por 5-2. No handball está muito perto do fim esse clássico entre Porto e Sporting. Um golo de diferença entre as duas equipas. 29 para o Porto, 28 para o Sporting. Muito equilíbrio nesta segunda parte. Faltam, nesta altura, 30 segundos para o final deste encontro, que pode ditar mudanças no topo da classificação do Nacional de Handball. O presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto Costa, está a assistir a este encontro no Dragão Arena. Em Portimão, no futebol, estamos com 79 minutos a 11 dos 90. Mantém-se o resultado que trouxemos desde o final da primeira parte. A equipa do Benfica está a vencer o Portimonense por 3-1. A bola está em Paulo Estrela. Paulo Estrela a fazer uma abertura lá para a esquerda para Felipe Relvas. A passo longo ali à procura de Cariello. Não consegue chegar. A bola vai sobrando aqui na esquerda para o Grimaldo. E agora foi a vez de aparecer ali um chega para lá de Ioni Gonzalez. E é falta para a equipa do Benfica. Prepara-se para esgotar as alterações o Portimonense, Marco. Exatamente, prontinhos para entrarem na equipa algarvia. Estão dois avançados, Ricardo Matos e também Brian Rocher. Vão entrar então dentro de instantes na equipa orientada por Paulo Sérgio. O primeiro a sair será Iago Cariello. Vai diretamente para os balneários o camisola 99 do Portimonense e sai também o centrocampista camisola 8, Maurício. Vitor Martins, esgota as alterações a equipa do Portimonense, mas antes há uma informação importante, Cláudia. É porque o Porto acaba de vencer o Sporting por 30-29 nesse clássico do handball. São muitos os festejos no Dragão Arena porque os azuis e brancos assumem a liderança da classificação. Entraram para esta ronda com menos um ponto que o Sporting, acabam por sair da ronda como líderes da classificação e por isso são muitos os festejos dos jogadores azuis e brancos que vencem este clássico por um gol de diferença. Vítor, 10 minutos para os 90, esgota as alterações Paulo Sérgio na equipa do Portimonense. E abre a frente de ataque, em minha opinião, tarde, se calhar tarde demais. Veremos o resultado final, mas creio que sim. Agora com Ricardo Matos, Rochês e Ioni Gonzalez na frente, abdica de um médio, fica só com 4 médios, 3-4-3, jogou quase sempre em 3-5-2 ofensivo e um 5-3-2 defensivo. Agora altera a estrutura para um 3-4-3, dando a Ricardo Matos e a Ioni Gonzalez os corredores, Rochês sobre o corredor central. A bola está no ataque do Benfica, aqui do lado esquerdo, Neres. Neres a deixar depois em Florentino, mete no corredor central, atenção. A bola está em João Neves, vai para João Neves, faz a abertura lá para lá, direito, remate e a malha lateral, João Mário. Abriu-se ali uma verdadeira avenida agora, Marco. E João Mário atirou, sim senhor, mas à malha lateral. Olha, apetece dizer que o passe soberbo de João Neves para João Mário merecia que terminasse com a bola no fundo da baliza. Espetacular o passe de João Neves, camisola 87 do Benfica, com João Mário a finalizar com o pé esquerdo, um remate forte, mas à malha lateral da baliza de Kosuke Nakamura. E agora estamos a... deixem-me olhar ali para o placar eletrónico do Portimão Estádio. Estamos a 8 minutos dos 90. Levantam-se 3 jogadores da equipa do Benfica para iniciarem o aquecimento. É porque, deixa-me referir, Paulo, porque o Musa, o Guedes e também o Bá estavam na zona de aquecimento há uma eternidade. Eles praticamente já não aqueciam. Sentaram-se no banco há instantes e agora saem então mais 3 jogadores para aquecimento. É, mas parece-me que o Roger Schmidt não tem grande intenção de fazer mais alterações, a menos que a isso seja obrigado. Digo eu. Sim, mas podia retirar do jogo João Mário, António Silva e Grimaldo, para não correr riscos de os perder. Pois, que estão tapados com cartões amarelos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não parece que seja para já. O jogo está tranquilo para o Benfica. Está tranquilo para o Benfica e o Benfica nem tem necessidade, não tem tido necessidade de recorrer muitas vezes à falta. Nesta segunda parte fez 4 faltas, nenhuma delas nem de perto nem de longe para a cartolina amarela, mas de um momento para o outro qualquer um destes pode ser amarelado, como é óbvio. Olha, Vitor, a Musa. Olha o Rafa, deixa-me ir nesta jogada. Rafa passou ali por toda a gente, não passa depois por Parque, é ponta, pé de canto à direita para o Benfica. Vai mexer, Roger Schmidt, Musa e Gonçalo Guedes dentro de instantes no Benfica. Depois do pontapé de canto, vamos ouvir o Vítor Martins. Pode ser já, até porque, Vítor, há ali um jogador do Portimonense que está estatelado no relvado. João Mário e Gonçalo Ramos serão, para mim, jogadores a retirar do jogo, não pelo rendimento, até porque João Mário volta a fazer um bom jogo. Teve aqui um hiato em que não esteve muito bem, já cresceu claramente contra o Sporting Clube Braga e hoje mais um bom jogo. Buzan vai entrando a entrar, marcou-se o pontapé de canto, a bola vem para trás para Orsens, deixa ali no corredor central, está a pisar a bola, depois o Grimaldo vira o jogo lá para o Neres. A Neres do lado direito, colado à linha lateral, lá vai ele a procurar terrenos mais interiores, atira cruzamento, Gonçalo Ramos parece-me agarrado. Gonçalo Ramos parece-me agarrado dentro da grande área. E parece-te bem, para mim, pontapé de penalti por assinalar. O árbitro não viu, vamos ver se o vídeo árbitro chama ou não a atenção do juiz principal. A bola fica à disposição da equipa do Portimonense, vai ali para o chão. E há falta sobre o jogador do Portimonense. Há falta, sim senhor. Falta de ou sobre Lucas Ventura. Com Sérgio Conceição, exatamente, a dar ali um raspanete a Gonçalo Ramos, que tentava conquistar a grande penalidade. O Sérgio Conceição desequilibra claramente Gonçalo Ramos, que acaba por cabecear, mas já em desequilíbrio, mão no ombro, para mim, suficiente para pontapé de penalti. Andou a jogar o banco do Benfica, parecia que tinha bolas, toda a gente se levantou, mas não marcou qualquer grande penalidade. A equipa de arbitragem e a equipa de vídeo-arbitragem esfiada por Cláudio Pereira de Aveiro. A bola está no ataque do Benfica, a bola vai ali para Gonçalo Ramos, a Gonçalo Ramos a adiantar em demasia, ficou em Lucas Ventura, a passo longo, atenção, ataca a equipa do Portimonense, em alta velocidade, lá está o Matos, o cruzamento pode marcar, grande corte! Que corte sensacional! De Orsnes, aparecia ali sobre o lado esquerdo, preparado para fazer o desvio, Ioni Gonzalez, e o norueguês fechou completamente a porta. Que corte sensacional agora, Marco! Evitou claramente o segundo golo do Portimonense, porque Ioni Gonzalez estava prontinho ao segundo poste para encostar para o fundo da baliza de Vlaco Dimos, após um bom cruzamento do lado direito de Ricardo Matos. Valeu, Orsnes, ao Benfica, a evitar o segundo do Portimonense. Sai Neres no Benfica para a entrada de Gonçalo Guedes, e vai entrar também na partida o Musa, como é claro, para o lugar de Gonçalo Ramos. Já vou ouvir o Vítor Martins. Deixem primeiro ir neste pontapé de canto para a equipa do Portimonense. Estamos a menos de 5 minutos de chegarmos aos 90. É do lado esquerdo, lá está Paulo Estrela para levantar. O agora capitão da equipa do Portimonense. A tomar balanço junto aos placares de publicidade. Vai levantar, levantou lá para dentro da grande área. Falhou toda a gente e a bola vai sobrando para Gonçalo Guedes. Acaba de entrar. A bola já para o Grimaldo. Grimaldo para Rafa. Vai o rato atómico, pode marcar o Benfica, vai ainda dentro da grande área, faz a assistência, Musa vai atirar, gol! Musa! O homem esteve em campo 25 segundos! Contra-ataque rapidíssimo da equipa do Benfica! A cruzamento da Rafa! E apareceu o Musa à entrada da pequena área a fazer um golo! Olé do Benfica! Peter Musa a entrar! A correr! O homem esteve por aí 25 segundos em campo e marcou, Marco! É, a jogada começou praticamente na linha de fundo do Benfica, em Gonçalo Guedes, fez o passo para a frente para Grimaldo, Grimaldo de primeira, isolava Rafa, e este vai para a grande área em velocidade, ninguém o conseguia apanhar, poderia ter sido ele a finalizar, a atirar a baliza de Kosuke Nakamura, mas preferiu tocar para o lado e assistir Musa para o quarto golo do Benfica. Petra Musa a marcar o seu sexto golo na Liga Portuguesa. A assistência foi de Rafa, a fazer a sua quinta assistência para golo. Outra vez a defensiva do Portimonense a meter água, a não conseguir segurar. E aqui está a bola a ir para o fundo da baliza de Nakamura. Estamos a 2 minutos de chegarmos aos 90. Isto fechou. Portimonense 1, Benfica 4. Décimo golo de Petar Musa em toda a temporada. Entretanto, no futsal, playoff, quartos de final, Caxinas 2, Sporting 9, perto de entrar com o pé direito nos playoffs, a equipa leonina. Vítor, isto agora já acabou, não é? Sim, já. Golo! Musa! Que frango! Nakamura! A cruzamento do Grimaldo, Nakamura não segura e entregou o na bandido Musa! A empurrar para o fundo da baliza, Marita! Em Portimão é golo! Nakamura dentro da pequena área, entregou a bola redondinha para Musa, e Musa ainda deve estar a pensar o que é que lhe aconteceu, Marco. Só teve que empurrar ali com o coxo a bola para o fundo da baliza. Isto vai estar na hora certa, no local certo, à hora certíssima para atirar para o fundo da baliza de Kosuke Nakamura. Mas fica novamente muito mal na fotografia o guardião do Portimonense. É um cruzamento aqui do lado esquerdo. Kosuke Nakamura tinha tudo para ficar na posse do esférico, só que fecha a jogada na tentativa de agarrar. Não conseguiu fazer, deixou a bola cair, só que Musa estava em cima dele e nem sequer deixou bater a bola no relvado do Portimão Estádio. Dá-me a ideia de que a bola nem chega a bater no relvado. Kosuke deixa a bola cair e Musa estava lá para encostar para o fundo da baliza do Portimonense. Musa a tocar pela segunda vez na bola e a fazer o segundo gol na partida. Se há rendimento, se há jogador de rendimento, minha nossa! Petra Musa contratada ao Boa Vista. É impressionante este croata. Toca duas vezes na bola, marca dois golos, está em campo há 4 minutos, 5 minutos. Não pode, não pode, impossível. A equipa do Benfica que já fez mais duas alterações. As entradas de Bam e de Tensted para os lugares de Orsnes e também de Rafa. Não vi, Marco, quanto tempo deu de compensação à equipa de arbitragem? Olha, também não vi. Está a placa ainda ali na mão do quarto árbitro da partida. Já foi levantada, mas não vi. Ainda não vos posso ajudar. Vai ser levantado agora. Ah, vai ser agora, ainda não foi. Não, são 4 minutos, parece-me. Se eu conseguir ver, é 4 minutos. Se eu bem conseguir ver ali naquele quadradinho vermelho, né? Eram 4 minutos, está confirmado, 4 minutos é o que falta. Vamos ouvir, João, vamos ouvir aí os adeptos do Benfica. Cuidados técnicos aqui em Portimão do João Francisco, com este som superiormente cuidado. A bola está em João Mário, João Mário ali a afastar, a bola vai para quem? Vai para o Sérgio Conceição, deixa ali para o Lucas, vai furando, mete do lado direito, tenta grande área, tira cruzamento, ganha canto à direita para a equipa do Algarve. Exatamente, é canto, lado direito do ataque do Portimonense, Sérgio Conceição deixa para Mustafa Seck. Com esta vitória na partida e o primeiro deu golo para o Benfica. Com esta vitória aqui em Portimão, o Benfica fica uma vitória e um empate de sagrar campeão nacional. E até uma vitória e um empate, não, peço desculpa. Um empate de sagrar campeão nacional. E até pode ser campeão amanhã, não é? Exatamente, e até pode ser campeão amanhã. Tudo depende daquilo que fizeram. Nos dois últimos jogos de empatar, pelo menos. Portanto, fazer 2 pontos. Lá está a bola ali, agora a ser desviada por Parque. Ganha pontapé de canto, ó, pontapé de baliza, aliás, a equipa do Benfica. Ou seja, está muito perto de conseguir aquilo que era o grande objetivo, que era chegar ao clássico de amanhã, 8 dias, no estádio de Alvalade, com 4 pontos de vantagem. O árbitro da partida manda o quê? Está ali a pedir ouvir se há alguma hipótese de haver ali pontapé de penalti. Mais uma vez, parece-me que a bola bate no braço de Ten Hag, mas está ao correr do corpo. É, Artur Soares Dias dá indicação a Vlaco Dimos para colocar ali a bola para o pontapé de baliza e não há nada. Não há nada, a bola vai ser levantada por Vlaco Dimos. Tem ali Morato, vai jogar com Morato, joga curto, sai curto a equipa do Benfica, bola aqui para a esquerda para o Grimaldo. Lá vai Grimaldo, sai, mete em profundidade ali na... era para Musa. Musa acaba por desviar a bola e atinge depois Parque. Mas agora, Paulo, olhava aqui para as estatísticas do jogo. O Benfica até o momento fez 24 remates contra 5 do Portimonense. É, nada a dizer. Portimonense tinha todos... que ter muitos erros, não é, Vítor? Paulo, e os 5 remates do Portimonense, todos na primeira parte. Na segunda parte não fez qualquer remate à baliza de Vlaco Dimos. Sim, eu creio que aquele erro para o terceiro golo do Benfica de Parque acabou por sentenciar a partida. Deu uma margem muito confortável ao Benfica e o Portimonense nesta segunda parte, e na operância ofensiva gritante, não conseguiu. O Benfica controlou bem a partida. Uma segunda parte muito equilibrada da equipa encarnada e os golos surgiram com naturalidade. Sérgio Conceição a tentar passar ali por Grimaldo, corte de Grimaldo, bola pela linha lateral, lançamento por Sérgio Conceição, dá para trás para Alemão, recolhe Alemão de pé esquerdo e empurra de pé direito para Nakamura. Nakamura ali a levantar, a bola viajando pelo ar junto de Sérgio Conceição, dá-lhe de cabeça, acabou em Portimão! Acabou em Portimão o Benfica! O Benfica está a 2 pontos de se sagrar campeão nacional português! Faltam 2 jornadas! Benfica vem a Portimão ganhar por 5-1. Reportagem lá embaixo no Galvado do Marco Fernandes. Ali com o João Mário a cumprimentar a Petar Musa, que entrou na partida, tocou 2 vezes na bola, fez os 2 golos finais do Benfica, a carimbar, a confirmar então a vitória encarnada nessa entrada tardia no encontro, mas ainda há tempo de fazer 2 golos. Nas bancadas do Portimão Estádio, ali a bancada central onde estão os adeptos do Benfica, naturalmente é enorme a festa, muita gente equipada a rigor de encarnado, com os cascóis a agitarem-se. Uma vitória muito importante do Benfica aqui no Algarve, uma vitória concludente por 5-1. Cumprimentam-se os jogadores ali na zona do grande círculo. Dirige-se agora a equipa encarnada. Dirigem-se os jogadores encarnados em direção à bancada central, onde estão os adeptos do Benfica, a aplaudirem os jogadores, a agradecerem o muito apoio que receberam das bancadas do Portimão Estádio. E a enorme festa encarnada, o Benfica está cada vez mais próximo de conquistar o 38º título de campeão nacional. Os jogadores ali parados na zona central do relvado, a baterem palmas, a aplaudirem, a agradecerem o muito apoio que receberam, principalmente ali daquela bancada central completamente cheia de adeptos do Benfica. No lado contrário, unem-se também ali em grande círculo, em círculo, os jogadores do Portimonense, mas nas bancadas é enorme a festa do Benfica. Também ali Roger Schmidt a dirigir-se ao grande círculo, também ele a agradecer o apoio que o Benfica, que os seus jogadores receberam das bancadas, numa altura em que viram então as costas os jogadores do Benfica para aquela bancada central. Dirigem-se para o túnel de acesso aos balneários, já estão a regressar os jogadores do Portimonense, depois também naturalmente os jogadores do Benfica e a equipa de arbitragem chefiada por Artur Soares Dias. Mas grande animação, grande entusiasmo nas hostes encarnadas. É, o António Silva vai aí junto à zona onde encontras, Marco, vai entregar a camisola, parece-me. É, exatamente, lá está o defesa central do Benfica, vai aqui dirigir-se esta zona fora do retângulo do jogo e vai ali entregar a camisola a um adepto encarnado, exatamente a despir então a camisola ali junto à bandeirola de canto, o defesa central António Silva, e a entregar ali a camisola, também a dirigir algumas palavras a um adepto em cadeira de rodas que assistiu então a este Portimonense 1, Benfica 5. Daqui a pouco vamos ter a zona de entrevistas rápidas. Pedrão é o jogador que vai falar do lado da formação algarvia e João Neves, considerado pela equipa da Sport TV aqui no estádio de Portimão como o melhor jogador em campo, é também ele que vai falar. Está ali a ser briefado por parte do assessor de imprensa da equipa de futebol profissional do Benfica. E portanto, dentro de instantes vamos ter as primeiras declarações. Recordo que às 8:30 da noite vai começar no estádio de Alvalade a partida entre o Sporting e o Marítimo. E portanto estamos a meia hora que de isso acontecer, numa altura em que são 20 horas em Portugal continental e na